Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou abordar um assunto que não é bem uma continuidade das aulas que eu estava dando sobre a questão do método, porque ele é uma etapa muito posterior da explicação do método. Eu estou saltando vários capítulos, por assim dizer, para pegar alguma coisa que estaria idealmente na conclusão do livro. Também não é uma continuação da aula anterior sobre a astrocaracterologia, embora tenha muito que ver, como vocês vão perceber no decorrer da aula. É um assunto que, para mim, é muito caro, porque é um objeto de especulação que eu tenho abordado de mim comigo mesmo há muitos anos e a respeito do qual eu não creio que tenha explicado grande coisa até hoje. É algo que vai ajudar vocês muito a organizar as suas ideias e a compreender o quadro de referência, dentro do qual está colocado praticamente tudo que eu disse nesse livro, quadro de referência filosófico mais amplo. Este assunto se refere ao seguinte: existe uma série de condições às quais nós humanos, estamos submetidos. E que nos vem da estrutura do universo exterior, do universo físico em torno, e que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida subjetiva. Ou seja, o nosso cérebro, os nossos pensamentos não contribuem para isso no mais mínimo que seja. O máximo que podemos fazer é perceber essas condições e adaptarmos a elas da melhor maneira possível. Elas são absolutamente universais, quer dizer, todos os seres humanos estão submetidos a elas. E eu duvido muito que exista algum elemento na estrutura da razão humana, da cognição humana, que não seja inteiramente determinado por essas condições. Eu acho uma das coisas mais estranhas que aconteceram na história da filosofia foi que, por volta do Renascimento, o eixo da atenção filosófica se desvia do universo objetivo e se volta para o sujeito, buscando encontrar no sujeito a explicação e todas as nossas ideias sobre o universo exterior. Mais tarde, com o desenvolvimento, vamos dizer, da anatomia e fisiologia, passa-se a buscar essas explicações no cérebro humano. Ora, o cérebro não é nada mais do que um objeto material, entre outros, e ele, portanto, está sujeito às mesmíssimas condições externas às quais eu estou me referindo. Então, eu sugiro que vocês até anotem o nome. Anotem o nome de cada um desses elementos, para que vocês sempre se lembrem de levar em conta. Essa lista que eu fiz não é exaustiva, existem outros. Eu estou dando apenas uma breve amostragem. A primeira dessas condições é a existência de ciclos. Mas nós podemos dizer. Exemplificar, existem tantos ciclos aos quais nós estamos sujeitos, dos quais nós não podemos escapar de maneira alguma, que, vamos dizer, essa ideia de ciclo, ela acaba se impregnando de algum modo na inteligência humana e determinando uma série de operações cognitivas nossas, inclusive extrapolando para áreas onde a ideia de ciclos não funciona de maneira alguma. Por exemplo, todo mundo conhece a ideia de ciclos históricos, que é uma das coisas mais duvidosas que existem, né? Mas os ciclos podem se aplicar à história de maneira metafórica ou metonímica, não de maneira literal. Mas existe, mas nós podemos fazer isso porque existem áreas da existência onde os ciclos são uma realidade material, na verdade, uma realidade brutal, da qual nós não podemos escapar de maneira alguma. Em primeiro lugar, no seu próprio corpo, você tem o ciclo da ingestão, digestão e excreção. É isso. Eu só chamo de ciclo aquilo que a série de acontecimentos que se repete de maneira mecânica e que acontece para um sujeito que permanece o mesmo. É por isso mesmo que eu acho que isso, né, a ideia de ciclos históricos é um pouco metafórica, apenas porque nunca os sujeitos permanecem. Quando o ciclo fecha, são outras outras pessoas. Então não se trata propriamente de um ciclo. Mas o ciclo que eu estou falando da ingestão, digestão e excreção acontece para a mesma pessoa todos os dias. É? Não há nenhum modo de você escapar disso. Do mesmo modo que o ciclo da vigília e do sono. Não tem escapatória. Todos os seres humanos, desde que nascem até que morrem, estão sujeitos a estes ciclos. Então, é impossível que um negro não perceba a ciclicidade disso, algo mais dia, menos dia. Tá certo? Então, por exemplo, crianças pequenas, às vezes elas odeiam dormir, elas acreditam que pode prosseguir a vigília indefinidamente. Daí elas, catapimba, caem no tapete e acordam na cama, porque alguém levou. Não é isso? Então, por mais que você resista, este ciclo acaba se impondo a você. Tá certo? Assim como o simples ciclo diário dos dias e das noites. Com o amanhecer, depois um meio-dia, um entardecer, um anoitecer, e pronto, isso volta e volta e volta e volta e volta. Tá certo? Não há escapatória. Tá certo? Você tem também, vamos dizer, o ciclo de produção e consumo. Que, por exemplo, na agricultura, você planta as coisas, você vai ter que esperar um tempo para a colheita, depois da colheita você vai ter que plantar de novo, e no ano que vem você vai ter que fazer a mesma coisa. Tá certo? Assim como você pode perceber, por exemplo, o ciclo lunar. Eu me pergunto assim, quanto tempo o ser humano levou para perceber que a Lua formava um ciclo? Porque a Lua não aparece no céu com a mesma aparência. Ela aparece de maneiras tão diferentes, das quais uma delas não é um aparecimento, ela está invisível. Não é isso? Então, como é que você sabe que esses vários objetos diferentes que aparecem são o mesmo? Você não pode perceber isso num relance intuitivo, assim como você percebe a luz do sol. Não é isso? Você tem que observar e anotar e guardar na memória. E no fim, você, por abstração, você aprende que aquilo é um ciclo. Tá certo? Mas, embora você precise da inteligência abstrativa para isso, é claro que esse ciclo não nasce da sua inteligência abstrativa. Ele se impõe a ela como uma realidade exterior. E assim por diante, existem inumeráveis ciclos que você pode observar mais ou menos. Alguns deles você está submetido sem nem perceber jamais, tá certo? Mas eles estão aí do mesmo modo. Então, vamos dizer, esta ideia do ciclo, quer dizer, de uma coisa que decorre no tempo, mas que, de certo modo, volta a uma etapa anterior, sem que o ponto de encontro com a etapa seja o mesmo anterior, tá certo? Essa será uma das estruturas fundamentais da inteligência humana. Por exemplo, os ciclos nos mostram que, primeiro, não existe nenhuma continuidade absoluta para nós. Né? Todos os processos temporais que nós observamos são escandidos. Aqueles que nós observamos e aqueles que acontecem a nós mesmos. Tá certo? Então, não há a linearidade absoluta, embora você também não escape da linearidade. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ideia de etapas, ou de, como num livro seria capítulos, tá certo? É uma coisa que também é inerente à condição humana e à qual a inteligência humana só pode se adaptar. Tá certo? Então, se você perguntar quando que os seres humanos inventaram, né, a divisão de uma história em episódios, eles não inventaram, eles encontraram assim. Não é isso? Ou seja, nenhum ser humano jamais observou um processo contínuo do que quer que seja. Né? No mínimo, quando você está olhando, você pisca. E enquanto você pisca, as coisas ficaram invisíveis. Não é isso? Vamos dizer, qual é a sua capacidade de atenção contínua a um fluxo qualquer? Não é isso? A atenção, ela voa para um lado para o outro. Não tem outro jeito. Tá certo? Então, essa ideia das etapas de todo o processo temporal também é uma coisa que nos é imposta pela condição física terrestre a qual estamos submetidos. E é claro que daí nós tiramos estruturas mentais, tiramos categorias, por assim dizer, mas nós não inventamos nada disso. Tudo isso nos foi imposto. Ora, se toda a ideia de narrativa e de processo temporal é escandida em etapas, portanto a ideia de etapas é inescapável, tá certo? Existe uma outra ideia que é inescapável, que é a da continuidade invisível. Então, se todo o processo temporal que eu observo, ele está escandido, ele está cortado em pedaços, então necessariamente é um pedaço dele que eu não vejo. Então, a continuidade invisível também nos é imposta. Não é isso? Quer dizer, você, se você observa, por exemplo, o movimento do Sol durante o dia, tá certo? Não, como é que você sabe que é o mesmo Sol? Você não olhou continuamente. Na verdade, você nem pode olhar para ele. Você pode olhar de maneira indireta. Então, a ideia de uma continuidade invisível, sem ela, o ser humano não é que não teria saído das cavernas, não teria nem entrado nas cavernas, teria morrido antes. É isso? Então, se ele não sabe que por trás das etapas discretas, separadas que ele vê, existe um fio de continuidade, ele não vai saber nada, ele vai estar totalmente desorientado no mundo. Então, vamos dizer, essa ideia da etapa e, portanto, da narrativa, daí surge uma terceira ideia, você tem a continuidade temporal escandida, você tem a continuidade invisível ou inacessível, e, portanto, você tem a narrativa, a possibilidade de narrar. Porque o que quer que você narre, você fará com palavras que são separadas. Não é isto? Ou seja, as palavras são separadas, mas estão tentando refletir uma outra continuidade, também separada, mas que não é separada do mesmo modo como as palavras. As palavras não correspondem às etapas, não é isso? Da sucessão temporal. Então, necessariamente você tem aí a ideia de que é possível narrar, desde que você divida as etapas do processo de uma maneira diferente da separação natural das etapas, que é a separação verbal, a separação em palavras. Não é isso? Então, toda língua é um idioma articulado formado de unidades separadas. Não há outra maneira, tá certo? Ora, por trás dessa unidade separada, quando você ouve o sujeito falar, você entende que ele não está se referindo a pedacinhos diferentes do acontecimento, mas há uma continuidade invisível que ele menciona e que você apreende de algum modo. Isto é universal, nenhum ser humano jamais escapou disso aí. Né? Então, se vocês ouviram um cochicho aqui, é o Pedro que está traduzindo para uma amiga nossa. Está aqui, tá? Então, com essas duas noções, que vamos dizer que é a dos ciclos e a noção das etapas, portanto, da continuidade invisível e da narrativa, aparece uma terceira imposição, que é a ideia de escala e proporção. Absolutamente tudo aquilo que nós fazemos implica algum tipo de proporção e de escala. Por exemplo, se eu quero levantar uma pedra, eu tenho que fazer uma força que seja proporcional ao peso da pedra e que a supere um pouquinho. Sim ou não? Não é isso? Isso aí até um gato sabe que para ele saltar um muro ele precisa fazer uma força proporcional. Então, em todas as ações humanas, em todas as situações, nós nos defrontamos com essa realidade de certas escalas e proporções que são, por assim dizer, invencíveis. Você não tem como escapar delas. Não é isso? Então, até para você ficar de pé, quer dizer, você precisa fazer uma força que seja proporcional ao peso do seu corpo. E note bem que isso não é fácil. Por que um bebê não sabe fazer desde o início? Por que ele levanta e cai, levanta e cai? Ele tem que regular o esforço da perna com o peso do corpo. E ele não nasce sabendo isso. Portanto, isso é uma outra condição que nos é imposta. Ora, quando nós falamos proporção é a estrutura básica da razão humana. Razão, na verdade, quer dizer proporção. Tá certo? Então, se você me perguntar, qual é a origem da razão humana? Bom, ela nos foi imposta. Tá certo? Ela nos foi imposta e, por outro lado, nós temos, pela nossa estrutura anatomofisiológica, a capacidade de percebê-la, gravá-la na memória, tá certo? E expressá-la verbalmente. Então, precisa juntar essas duas, quer dizer, há um conjunto de condições cósmicas que se impõem a nós e existe da nossa parte, no nosso corpo, no nosso cérebro, etc., uma capacidade de apreender e reter essas coisas. Tá certo? Portanto, isso é a mesma coisa que dizer que, vamos dizer, a estrutura da razão, da inteligência humana, do conhecimento, não deriva da estrutura do cérebro. Hã? Você pode vasculhar a estrutura do cérebro quanto você queira, porque o cérebro não está no ar. Ele está num preciso lugar do universo onde todas essas condições se impõem a ele. Então, quer dizer, ele não precisa gravar tudo isso no cérebro para funcionar. É? Por exemplo, você sabe que você, quando acorda no dia seguinte, depois de ter dormido, você é a mesma pessoa. E a sua mãe que está ali é a mesma mãe da véspera. Você sabe tudo isso? Não foi, foi o seu cérebro que inventou isso? Não, isso lhe é imposto. É uma condição externa. Tá certo? E, portanto, eu acredito que todo estudo, vamos dizer, da neurofisiologia cerebral, ele é muito interessante, mas ele será inútil se ele não for conjugado com o estudo da estrutura, vamos dizer, do espaço-tempo em torno. Não tem como escapar disso aí. E eu, na verdade, nunca vi um estudo desse tipo. Há, vamos dizer, algumas pessoas quase chegaram nesta ideia. Um deles foi o Erwin Panofsky, mas estudando na parte, vamos dizer, da estética, da filosofia da arte. Tá certo? Mas, vamos dizer, como um puro estudo, vamos dizer, gnoseológico, eu nunca vi isso, você dizia. Ser explorado assim com a profundidade devida, com a atenção que merecia. Na verdade, eu mesmo, se eu estou falando disso pela primeira vez, quer dizer que eu já deveria ter falado antes, deveria ter abordado esse assunto com muito mais profundidade. E nunca tive sequer a chance de escrever algo. A única coisa que eu escrevi sobre isso foi o um negócio da tripla intuição, que seria uma introdução a isto aqui. Tá certo? Na tripla intuição, eu tentei ali demonstrar. Responder a seguinte pergunta: como é que as pessoas perceberam a existência do Sol? O Sol está sempre aí, mas um dia elas têm que tocar. Oh, tem um negócio ali. Não é isso? Então, uma coisa é a mera sensação que você recebe, outra coisa é a percepção. Não é isso? Então, também é a pergunta: quando perceberam a existência da luz? Eu acho que é quando a luz desaparece e depois ela volta. Então, a percepção da luz é simultânea, é coexistente com a percepção da diferença entre enxergar e não enxergar. Não é possível você perceber a luz, a não ser pelo fato de que quando ela está presente, você enxerga, e quando ela vai embora, você não enxerga mais. Portanto, esta ligação, vamos dizer, direta da luz com a estrutura da consciência humana, esse é um dos elementos mais primitivos da estrutura da nossa presença no mundo e da nossa cognição, tá certo? Portanto, eu vejo que este simbolismo antiquíssimo do Sol como símbolo, vamos dizer, da inteligência, do conhecimento, tal, é uma coisa natural. Ele não é um simbolismo natural, não é uma coisa inventada. É claro que existem muitos simbolismos culturais criados em cima disto. Mas tem que ter uma base na percepção natural. Muito bem, na medida em que você tem, vamos dizer, as escalas e proporções e que você não pode escapar dela, você vai ter necessariamente a diferença entre quantidade e qualidade. Porque todas as qualidades que você observa existem numa certa quantidade. Por exemplo, um som é alto. Quanto ele é alto? Hã? Um som é agudo, quanto agudo, né? Isso também nos é imposto pelas condições externas. Por exemplo, você está frio, quanto de frio? Está calor, quanto de calor? Isso está presente em absolutamente tudo. Quando você identifica uma qualidade, existe nela uma quantidade. Quer dizer, todas as qualidades, em princípio, correspondem a quantidades, tá certo? Embora não se identifiquem com elas. Eu posso dizer, o calor não é a mesma coisa que o grau de calor. Não é isso? Se está, digamos, 32 graus, está calor. E se está 45, também está calor. O calor é o mesmo, apenas aumentou a intensidade. Então você entende que o calor tem uma gradação, mas ele não é uma gradação. Não é isso? Isso também nos é imposto, não temos como escapar disso aí. Ou seja, uma mera gradação, um mero aumento quantitativo, não gera uma qualidade. É? E a qualidade por si, ela é impossível ela existir sem alguma quantidade, que não basta, por sua vez, para determiná-la. Não é isso? Então, você vê que muito tempo depois dos primeiros homens terem feito a experiência dessas coisas, surge a discussão das qualidades primárias e secundárias dos objetos. sendo qualidades primárias, aquelas que podem ser imediatamente medidas, que seria o peso, o tamanho e o movimento. Isso aí foi, sei lá, John Locke que inventou isso aí. Ou John Locke, ou Isaac Newton, ou Galileu, um deles. Né? Ou todos juntos. E as qualidades secundárias seriam aquelas que só são percebidas em função da fisiologia humana, como, por exemplo, a cor, sabor, etc. Acontece que hoje nós temos meios de medir tudo isso. Então, o campo do mensurável, das qualidades ditas primárias, aumentou formidavelmente, e essa distinção, evidentemente, ela não vale mais. Tá certo? Na verdade, ela foi adotada apenas por uma questão de facilidade. Mas ela criou um tremendo preconceito contra as qualidades secundárias que eram tidas como meramente subjetivas. Eu digo, mas se elas fossem meramente subjetivas, elas não precisariam do excitante externo. Eu poderia sentir o sabor só porque quero sentir o sabor. Quer dizer, a ideia de que as qualidades secundárias são subjetivas, ela é absolutamente insustentável. Tá certo? Mesmo elas não são impostas de algum modo. Tá certo? Você diz, essa comida está salgada. Quanto salgado? Hã? É salgado como, sei lá, uma coxinha de frango, é salgado como um saco de sal. Não é a mesma coisa. Então, esse acúmulo de condições que vão se impondo ao ser humano dão para o ser humano uma visão da sua condição terrestre, da sua condição de existência, onde ele está e quem é ele no meio disto. Tá certo? Sem essas condições, nós não entenderíamos absolutamente nada. Ele precisa ver de um lado essas condições, e por outro lado, precisa ver um aparato psicofísico capaz de não só de apreendê-las, não só de senti-las, como um animal também sente, mas de retê-las na memória e simbolizá-las de algum modo. Tá certo? Quando digo reter na memória e simbolizar, é um ato quase instantâneo, porque você, quando você grava a coisa na memória, você grava só uma parte dela, que fica funcionando como símbolo do resto. Né? Isso, por exemplo, você tem uma imagem de vaca, simboliza um montão de vacas. Ou simboliza a mesma vaca num outro dia. E, no entanto, é uma vaca só que você está vendo. Está certo? Então, isso aí já é uma outra coisa que se impõe a nós de maneira absolutamente inescapável, que é o signo. Nós nada podemos fazer sem signos. E tudo o que nos aparece é signo de alguma coisa. Às vezes, da mesma coisa, tomada na sua totalidade, quando você só a vê, por exemplo, eu estou vendo a Carla aqui, eu digo, mas isso que eu estou vendo é a Carla? Eu falo, não, esse é o aspecto momentâneo que a Carla tem aqui. Carla, Estela, Edson, né? Não é isso? Então, essas presenças, elas são reais, mas elas são símbolos da coisa inteira que está por trás. Não é isso? Não temos como escapar disso. Por quê? Porque não temos percepção de continuidade absoluta, de continuidade material. Não é isso? Então, qualquer etapa que você perceba é um símbolo da continuidade invisível que está por baixo. E a continuidade invisível, ela não pode ser uma conclusão que você tirou das várias coisas separadas, porque para que ela fosse uma conclusão, quer dizer, um produto da nossa mera abstração, seria preciso que você primeiro visse as etapas separadas de maneira totalmente inconexa. E depois você as juntasse numa continuidade. Fala, é possível isto? Não, não é. Por exemplo, eu estou vendo aqui a Carla Edson, pisquei, já são. Estou tendo uma nova percepção. Esta percepção é totalmente separada da anterior? Fala, não. Então a continuidade invisível está presente. Né? Ela se impõe a nós. Não é uma conclusão que nós tiramos. Tá certo? Não é uma criação da nossa mente, como dizia Kant. Nós percebemos só pontos separados e depois juntamos na nossa cabeça. Não dá para fazer isto. Essas coisas já vêm juntadas de uma maneira que mostra a presença delas na estrutura do universo. Nós não contribuímos para isso em nada. Tanto que a nossa compreensão disso é problemática e progressiva. Você vai perceber essas coisas aos poucos. E quando você percebe, bom, seu vizinho também percebeu muitas coisas. Não é isso? Então, eu acredito que a estrutura da nossa razão, do nosso entendimento, ela é a estrutura do universo. Ela não é idêntica, evidentemente, mas ela é como se fosse, vamos dizer, imposta. Isto não é voltar, vamos dizer, à teoria do realismo ingênuo, de que as coisas que são percebidas, elas se grudam, por assim dizer, na nossa memória, como se fosse sobre uma folha de papel. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando dos objetos, mas das estruturas. Quer dizer, essas estruturas se impõem a nós, não como objetos da nossa percepção, mas como condições da nossa percepção. Elas determinam a possibilidade que nós temos de ter percepções, de ter razão, de ter memória, etc, etc, etc. Então, não é a nossa memória também que está costurando, ao contrário. Né? Se a unidade dos objetos que eu estou percebendo dependesse da minha memória, eu podia fazê-los e desfazê-los a meu bel prazer. Mas aqui, eu estou olhando o Edson, fecho os olhos, abro, está lá o mesmo Edson, fui eu que criei. Não? Se fosse eu que criei, eu poderia botar outro ali, eu ponho o Pedro lá, põe o que eu quiser. Então, a continuidade dos objetos, que é a continuidade que está para além da nossa percepção sensível, ela também se impõe a nós como uma realidade inescapável. Não é isso? Se não fosse isso, nós estaríamos totalmente desorientados. E se isso dependesse exclusivamente da nossa subjetividade ou do nosso cérebro, seria a mesma coisa que dizer que nós estamos recriando o cérebro e todos os objetos, e a unidade de todos os objetos a cada momento, o que é evidentemente uma impossibilidade matemática. Então, com tudo isto, nós também temos uma outra coisa que se impõe a nós, que é a distinção entre o possível e o impossível. Nós estamos cercados de impossibilidades. Demarcam as nossas possibilidades de ação dentro de um horizonte muito estreito, muito definido e absolutamente intransponível. Não é isso? Então, por exemplo, se uma pedra é superior à sua força, você não consegue levantá-la. Não é isso? Se um bicho te ataca, ele é mais forte que você, ele vai matar você. E assim por diante. Se você for mais forte, você vai matá-lo, ele não tem como escapar disso aí. Não é isso? Então, também assim, se você não plantar sementes, não vai nascer nada. Quer dizer, você não tem como escapar disso aí. Então, o tempo todo, a noção de possibilidade e de impossibilidade também nos é imposta pela condição física em torno. É claro que daí nós podemos, vamos dizer, obter por abstração ideias mais gerais a respeito da possibilidade e da impossibilidade e chegar a calcular possibilidades de coisas que nós não vamos ver jamais. Não é isso? Porém, sem esta base inicial, quer dizer, os limites do possível e do impossível que nos são dados pela realidade material em torno, não teríamos absolutamente nada disso. Daí tem uma outra estrutura que também nos é imposta, que é o famoso Aperon, de Anaximandro. Absolutamente tudo o que nós sabemos forma um círculo para além do qual há algo que nós não sabemos. Então, a ideia do conhecido forma para nós um horizonte para além do qual existe um ponto de interrogação. Por maior que seja o nosso universo de conhecimentos adquiridos e a nossa esfera de ação, sempre existe um para lá. Tem alguém que não é assim? Diz só Deus. Para Deus não existe o para lá. Né? Mas para os seres humanos, vamos dizer, o Aperon, quer dizer, a existência desse círculo indefinido, vamos dizer, não é uma suposição da nossa mente, é onde nós realmente estamos. Né? Então, sempre existimos dentro de um horizonte relativamente conhecido, para além do qual existe o desconhecido. Isso tanto no sentido espacial, quanto até no sentido temporal. Por exemplo, quanto eu posso prever do que vai acontecer em seguida? Por exemplo, eu prevejo que as pessoas que estão aqui não vão sair voando. Nunca saíram, também não deve sair agora. Tá certo? Eu prevejo que amanhã talvez vai chover. Né? Eu prevejo que algum dia, mais dia, menos dia, é possível que o Lula seja preso. Não é isso? E é possível que dê mais... E à medida que eu vou tentando especular isso, eu vejo que o horizonte vai se esfumando. Então, a minha capacidade de previsão está tão limitada no espaço, no tempo, quanto a minha visão no espaço. E isso é assim, não é para mim, é para todo mundo. Não é isso? Por exemplo, o sujeito pode prever, bom, se eu plantar tais coisas aqui, esse aqui negócio leva tanto tempo para germinar, tanto tempo para crescer, daqui 6 meses eu pego. Bom, e se houver uma geada, se houver uma tempestade de neve, se houver um bando de gafanhoto atacar aquilo, você não sabe. Então, vamos dizer, a esfera do previsível está colocada dentro de uma esfera maior do imprevisível. Isso por causa da nossa mente falando, não, não, não. A realidade em torno ela é assim. Não é isso? E ela se impõe para nós. Claro que a nossa capacidade de perceber, reter na memória, fazer a abstração e poder utilizar esses circuitos, né, como dizer, fechar o circuito de aprendizado, para prever o que vem em seguida, é limitado e varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam pela mesma experiência 500 vezes, não aprendem nada, outros na primeira já entenderam. Tá certo? Então, esta variedade também nos é imposta. Porque quando eu apreendo uma coisa, não quer dizer que o vizinho apreendeu a mesma. Então, essas diferenças individuais, existe a diferença de tempo, de idade, de experiência, etc., etc., ela se impõe a nós. Ora, por que que se impõe? Por que que eu percebo que um ser humano, por exemplo, ele leva mais tempo para aprender do que eu? Ou que ele sabe menos do que eu? Ou que ele sabe mais do que eu? Tudo isto eu só posso aprender se eu entender que eu pertenço à mesma espécie dele. Portanto, as diferenças entre os indivíduos só são perceptíveis em função da identidade de espécie. Por quê? Porque ninguém vai medir essa diferença com relação a um tatu. Ah, o tatu sabe menos que eu. Hã? Você não vai fazer isso. Na verdade, você não tem a menor ideia do que o tatu sabe ou deixa de saber. Não é isso? Então, isso quer dizer que a divisão dos seres em indivíduos, espécies e gêneros também nos é imposta. Não é isso? Então, por exemplo, eu sei que um urso não é um tomate. Eu não posso plantar um urso para que nasça outro. Isso é absolutamente impossível. Isso vale não para este urso, vale para qualquer urso. Também não posso caçar os tomates. Não posso sair correndo atrás dos tomates, eles não correm. Então, isso nos leva a entender o conjunto do que está acessível a nós como uma rede de indivíduos, espécies e gêneros. Não fomos nós que criamos essa noção. Aliás, nós criamos a noção a partir do quê? De uma experiência que nos é imposta. E que não tem absolutamente escapatória. Tá certo? Você não tem como você confundir as espécies. Quando você confunde, você errou, e esse erro pode ser fatal. Não é isso? Então, sei lá, você esperar que um urso se comporte como um tomate, eu acho que isso nunca aconteceu, ninguém jamais foi tão idiota a esse ponto. Não é isso? Então, também esperar, por exemplo, aqui você tem um cabrito, vem o urso, come o cabrito, nunca aconteceu o contrário. O cabrito come o urso. Então, tudo isso, quer dizer, as estruturas que formam as espécies e que diferenciam uma espécie da outra, que dentro da espécie diferenciam os vários indivíduos, tudo isto nos é imposto desde fora. Não tem, e aprendemos essas coisas porque elas se repetem no universo exterior, elas não mudam. Se elas mudassem a toda hora, nós estaríamos liquidados. Por maior que fosse a nossa capacidade estruturadora e organizadora, nós estaríamos perdidos no mato sem cachorro há muito tempo. Não é isso? Então, isso aí também nos traz uma outra noção, que é a noção de hierarquia. Tudo o que chega a nós chega dentro de alguma ordem hierárquica. Por exemplo, um bicho é mais perigoso que o outro. Eu volto ao exemplo, o urso come cabrito, o cabrito não come o urso. Então você tem uma relação hierárquica de dominação, não é isso? Também, entre os seres humanos, você vê claramente uma hierarquia de poder desde o início. Um homem adulto tem mais poder do que um bebê, sim ou não? Um homem plenamente desenvolvido tem mais poder do que uma mulher, sim ou não? A mulher tem mais poder do que o bebê, né? Ou do que uma outra mulher mais novinha, e assim por diante. Escape disso, se puder. Então, vamos dizer, medir forças, quer dizer, uma das experiências mais básicas do ser humano, já lhe revela que existe uma hierarquia. Não há só 2 graus, o mais forte e o menos forte. Não, o negócio é enormemente complicado. Não é isto? Por exemplo, a força, a hierarquia da força é uma, da periculosidade é outra. Uma cobra é muito menos forte do que você, ela pode matar você. Não é isso? Uma aranha. Então, você tem essas várias hierarquias compondo um conjunto. Se você se perder dentro dele, você está liquidado. E tudo isso também nos é imposto. O tempo que nós levamos para perceber isso pode variar de pessoa a pessoa. Tá certo? Mas as estruturas são sempre as mesmas. E quando as pessoas percebem, elas percebem sempre essas coisas de maneira igual. Não é isso? Então, daí vem um elemento que eu considero o dado fundamental da ciência política, da filosofia política. A diferença de poder entre seres humanos. Esquece as outras hierarquias, o urso, a aranha, etc, etc. Esquece isso. Sempre houve e sempre haverá entre os seres humanos uma diferença de poder que chega a ser imensurável. Por exemplo, um pai que fica irritado pode jogar o bebê pela janela, o bebê não pode fazer a mesma coisa com o pai. Não é isso? Então, todos nós ouvimos falar de sociedades que matam os seus bebês. Não é do Xingu de fazer isso. É? Agora, você nunca ouviu falar o contrário, o bebê que está matando o pai e a mãe. Então, começa com esta diferença que é determinada pela idade e que você observa a mesma no reino animal. Quando 2 cachorros brigam, ou quando um urso come o filhote, nunca, o urso adulto come o filhote jamais come um urso adulto. Tá certo? Então, essa diferença de poder ela é grande entre os animais, mas entre os seres humanos ela chega a ser imensurável. Por exemplo, se você tem uma tribo de índios, você tem o chefe pode mandar qualquer um, mandar matar qualquer um. E os outros não podem fazer a mesma coisa com ele. Essas diferenças de poder, elas são enormemente variadas, porque os fatores que dão poder ao ser humano mudam de acordo com o tempo, tá certo? E se acrescentam, existem novas formas de poder que antes você não podia imaginar. Então, por exemplo, vamos dizer, as armas, não é isso? O Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um grande livro, no fim das contas, né? Ele diz o seguinte, ele diz que você vê períodos de maior igualdade e democracia ou períodos de maior tirania e domínio do governo conforme o tipo de armas que estão à disposição. Ele diz, se as armas são simples e baratas, todo mundo tem, então tende a equalizar. Mas se as armas se tornam muito caras ou difíceis de manejar, então centraliza o poder. É a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, você vê que a expansão da democracia nos Estados Unidos no século XIX foi pelo barateamento das armas de fogo. Um revólver custava o quê? 10 dólares, 12 dólares, todo mundo podia ter, tá certo? E era uma arma mais ou menos igual, tá certo? Mas depois, quando inventam armas mais complicadas, enormemente caras, epa, aí o negócio muda. Só uns poucos podem ter. Né? Então, os meios de controle do governo sobre a população são muito maiores. Não é isso? Então, por exemplo, a Guerra Civil Americana ela foi decidida por um fator, os rifles de repetição. Inventaram o rifle Spencer, né, que dava 7 tiros. E os caras do Sul nunca tinham visto uma coisa dessa. Eles diziam, pô, esses caras chegaram aí com uma espingarda que atira durante uma semana inteira. Então nós estamos lascados. Né? E não houve tempo deles fazer uma arma equivalente. Né? Então, essas coisas, vamos dizer, elas mudam o destino de nações inteiras. Quer dizer, a introdução da pólvora, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Não é isso? E também, do mesmo modo, a esses meios de poder, você tem que acrescentar os meios de informação. Não é isso? Que hoje, quer dizer, são muito reduzidos de um lado e são monstruosamente grandes de outro. Não é isso? Nós estamos falando aqui, o FBI pode gravar nossa conversa a 2 quilômetros de distância e nós nem sabemos que o FBI está lá. Não é isso? Então, também, veja, O que nós chamamos de poder é a capacidade que um ser humano tem de determinar as ações dos outros. Não é isso? Se ninguém obedece o cara, ele não tem poder nenhum. Se muita gente obedece, ele tem algum poder. E entre esses que obedecem, existe também uma hierarquia. Este manda neste, que manda naquele, que manda naquele, que manda naquele, e assim por diante. E essa rede pode se tornar tão imensamente complicada que ela em si mesma é inabarcável. Isso acontece na sociedade hoje, é? Quer dizer, você não sabe exatamente qual é a hierarquia. Não é isso? São tantas as agências funcionando para o poder central que você não sabe por onde ela vai te pegar. Não é isso? Então, vamos dizer, a diferença de poder também é uma constante, que faz parte das condições em que nós estamos. Então, o primeiro sujeito que percebeu que existia um bicho mais forte que ele já entendeu esta relação. Então, a hierarquia, sobretudo a hierarquia de poder, é outra coisa que nos é imposta pela condição terrestre e não é criada pela nossa mente. Nada disso foi criado pela nossa mente. Absolutamente nada. E o nosso cérebro? O nosso cérebro, coitadinho, ele registra as impressões sensíveis, guarda um pedaço, tá certo? E tenta operar alguma abstração em cima disso. Isso é o máximo que ele pode fazer. Ele não está criando nada, né? Então, em função dessa coisa hierárquica, você vê que também a ideia de família e comunidade também se impõe aos seres humanos desde o início, como se impõe a um cachorro. Não é isso? Quer dizer, nós temos família, não é porque alguém inventou a estrutura da família. É porque se você tem os bebês e você não os alimenta, eles morrem. Não é isso? Então, é uma condição natural da qual nós não podemos fugir, nós nos reproduzimos. Eu ouvi dizer de uma tribo, não sei aonde, que ainda não tinha feito a ligação entre o ato sexual e a procriação. Eles transavam e depois vêm as crianças, não sei de onde. E vi também um casal alemão, isso ficou famoso, é um vídeo. O casal foi no médico e disse: "Nós estamos tentando ter filhos há tantos anos, não conseguimos." E daí o médico perguntou: "Como está a sua vida sexual?" Ele falou: "Hã? O quê?" Eles não sabiam que isso existia, gente. Era dois caipiras do meio da Alemanha. Eles não tinham se tocado. Aí o médico teve que explicar para eles como é que faz. Daí, claro, eles tiveram os filhos. Então, tudo isso pode acontecer. Mas a condição está aí, está imposta. Você pode saber, pode não saber. Você pode entender ou não entender. Mas você está vivendo dentro desse mesmo quadro. Tá certo? Bom, outra coisa que nos é imposta. Vamos dizer, é a periculosidade. Existem perigos no mundo. Não é isso? Você pode demorar um tempo para perceber, mas eles existem. E, portanto, vamos dizer, a necessidade, a busca da segurança é outra coisa que nos é imposta a nós, como é imposta a todos os bichos. Tá certo? Vamos dizer, é imposta a nós de uma maneira diferente daquela que é imposta aos bichos, porque nós temos uma capacidade de previsão maior. Quer dizer, nós podemos pensar. Perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Isso aí um bicho não concebe. Ele só concebe o perigo quando ele recebe algum sinal da presença do perigo. Nós não precisamos disso. Por exemplo, eu digo: bom, agora nós estamos pescando, tem um monte de peixe, nós vamos comer. E se não tiver peixe no mês que vem? Nós temos esse medo, não é isso? E daí, vamos dizer. A necessidade da previsão é outra coisa que é imposta aos seres humanos. O ser humano não pode viver sem a previsão. Claro que na sociedade moderna, a atividade previsiva é atribuída a certas pessoas e a outras não. Tem uma faixa enorme que pode viver na total imprevidência, só buscando se divertir, não pensando em nada. Por quê? Porque tem, sei lá, tem o serviço de meteorologia, tem a polícia, tem o médico, tem o pai, tem a mãe. Tem um monte de gente que está preocupada com a previsão para que nada aconteça àquele desgraçado e ele não precisa fazer isso pessoalmente. Tá certo? Mas se por acaso acontecer de ele ficar desprovido dessa rede de assistentes, ele está lascado. Então, tudo isso são elementos, vamos dizer, que eles formam a estrutura da nossa inteligência. E todos eles nos são impostos pela condição terrestre na qual nós vivemos. E o papel do nosso cérebro dentro disso é mínimo. É apenas o papel de registrar, guardar na memória, fazer abstração. Não é isso? Sendo que, Eles, ah, nós guardamos tudo isso no cérebro? Todas as informações da nossa memória estão no cérebro? Estão no cérebro, uma pinóia. É? Por exemplo, para que a gente tem bibliotecas? É? Porque você não vai guardar tudo na cabeça, você volta ao livro e observa de novo. Né? E além disso, o livro, você tem o próprio universo, é um recurso mnemônico. As coisas que estão acontecendo te recordam aquelas que aconteceram na véspera. Não é isso? Então, sei lá, quando chove, choveu. Ah, o mês passado também choveu. Então, o universo inteiro é um sistema mnemônico, é um sistema de sinais, tá certo? Que sustenta a operação da nossa memória, de modo a reduzir ao mínimo o trabalho do nosso coitado cérebro. Se fosse tudo depender dele, nós não, já teríamos morrido. Né? Então, uma outra coisa que se impõe a todos são as direções do espaço. Nós não temos como escapar disso aí. Existe um em cima, um embaixo, direito, esquerdo, para frente e para trás. São as direções máximas. Você não tem como mudar isso aí. Você pode ir para o lado que você quiser. Tá certo? Mas ele sempre vai estar a uma determinada distância da direita, da esquerda, em cima e embaixo. Você vê, isso se reflete imediatamente na estrutura do nosso corpo. Para onde estão voltados os seus pés? Para trás? Para os lados? Não, para frente. E as suas pernas estão separadas lateralmente. Olha que coisa, quer dizer que a estrutura do espaço está gravada aqui no nosso corpo. Não é isso? Então, eu tenho meios de me mover para frente e para os lados. Então, e exatamente por causa disso, é porque você tem os pés para frente e as pernas para os lados, tá certo? É que você também pode fazer uma outra coisa, que é baixar e levantar. Não é isso? Que também não é fácil. Pergunta para um bebê. Quantas vezes ele tenta e se esborracha no chão? Tá certo? Então, ele sabe que ele está tendo que se adaptar a uma condição externa que ele não pode mudar, meu Deus do céu. É? Se ele pudesse mudar, bastava ele imaginar que está de pé, ele fica de pé. É, tem os caras que falam pensamento positivo, você faz assim com os dedos tal, e modifica. Não modifica nada, pô. É? Quer dizer, o poder do pensamento positivo aí é praticamente nulo. Nós estamos cercados de condições determinantes absolutamente imutáveis, invencíveis, às quais nós podemos nos adaptar com grande trabalho. Então, aí existe outro elemento que também nos é imposto, que é a nossa capacidade de previsão e de imprevidência. Todo mundo tem alguma. Você pode ver sem nenhuma? Não. Então, alguma você vai ter que ter. Porque você quer? Não, porque isso também te é imposto. Isso faz parte da sua estrutura. Né? E, naturalmente, aí existe, junto com a previsão e imprevidência, possibilidade e impossibilidade, existe a noção de sucesso e fracasso. Deu certo ou deu errado? Existe alguma ação humana que escape disto? Da possibilidade de dar certo ou dar errado? Não. Isso todo mundo aprende. Na hora que você está tentando aprender a andar, você já sabe disso. Deu certo ou não deu certo? Portanto, nós estamos dentro de uma condição complexa, abrangente, tá certo? Na qual se desenvolve para nós a condição de sucesso e de fracasso, também como uma realidade universal. É isso? E por fim existe, vamos dizer, só terminar essa lista, que é, apenas uma lista de exemplos, né? Existe um outro elemento do qual nós não fugimos. Ele chama-se a subjetividade. O que é a subjetividade? As nossas sensações e os nossos pensamentos não se transmitem automaticamente. Né? Eles não são partilháveis em si mesmos. Se eu como, nem por isso você está alimentado. Se eu tenho dor de dente, o seu dente não precisa doer. Ou seja, existe a separação, os corpos são discretos, separados. Né? E, portanto, tudo que se passa não tem correspondência direta no que está passando no outro. Isso significa que nós estamos, por assim dizer, presos dentro de nós mesmos. Ora, mas isso é só uma das condições. A subjetividade não nos livra de nenhuma das outras condições, mas é grande a tentação de ver esse conjunto de condições tal como ele se reflete na subjetividade como de fato aconteceu a partir do século XVII, XVIII. Quer dizer, como se a estrutura do universo estivesse em nós. Tá certo? Mas isto é evidentemente uma fuga, né? Assim como no caso no livro do Wilhelm Wöhringer, que ele fala que quanto mais primitiva uma tribo, mais ela tende a fazer arte geométrica, não arte naturalista. Por quê? Porque as figuras geométricas são mais facilmente controláveis. Então, o geometrismo mostra, vamos dizer, o impulso da inteligência que se refugia em si mesmo contra a complexidade do mundo que ela não controla. O que é mais fácil? Você desenhar um triângulo ou uma árvore? Ou um bicho em movimento? Pior ainda, né? Então, quando começa a desenhar bicho, você também os geometriza. Bichos e árvores você reduz, tá certo? Então, é como a percepção de um gato. O gato vê tudo geometrizado. Então, nós, com toda esta condição aqui, ainda tem esta que complica tudo, que é a subjetividade. Então, isso quer dizer que a maior parte do que nós percebemos e sentimos, etc., é incomunicável. Então, o sentimento de solidão aí é até aterrorizante. Quantas vezes você já não sentiu coisa que você não conseguia explicar para ninguém? E ninguém te entendia. Hã? Isso acontece o tempo todo para o ser humano. Isso quer dizer que o ser humano, pela sua condição e por esse conjunto de determinantes que pesam sobre ele, pelo fato de que ele tem uma subjetividade, é a subjetividade que lhe permite, é claro, ter a memória, guardar esses elementos todos e conversar consigo mesmo, refletir sobre as coisas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela o isola. Então, este conjunto de determinantes obriga também o ser humano a desenvolver a sua capacidade de manejar signos, com uma riqueza incomparável de qualquer outro animal. Quer dizer, o ser humano é o único bicho para o qual tudo é signo. Os outros bichos só são sensíveis a determinados signos, que são compatíveis com a sua estrutura anatomofisiológica. Mas para o ser humano qualquer coisa pode se tornar signo de outra. E isso evidentemente facilita de uma maneira extraordinária a nossa comunicação com os nossos semelhantes. E na medida que facilita a comunicação, não é só a comunicação. A comunicação também reforça a memória. Se eu te conto uma coisa hoje e amanhã eu esqueci, eu pergunto para você como é que é. Então, quer dizer, esse conhecimento compartilhado, ele é muito mais fácil de ser recuperado a cada momento. Mas que a comunicação não é só comunicação, né? Ela é consolidação de possibilidades de conhecimento e de ação que o indivíduo sozinho jamais teria. Então, muito bem. Essa aqui é uma breve lista que eu fiz dessas determinantes, das quais, eu acredito, toda a estrutura da inteligência humana, o sistema das categorias, o sistema dos tempos verbais, a gramática inteira, tudo pode ser deduzido a partir daí. Tá certo? Sendo, então, um esforço absolutamente ridículo querer encontrar tudo isso dentro do cérebro humano. Tudo que nós descobrimos sobre o cérebro humano só se torna compreensível em função da relação dele com o meio ambiente físico. Senão, nada pode ser compreendido, né? Vira uma espécie de fetiche. Tá bom? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta com perguntas. As perguntas podem se referir à aula anterior, inclusive, né? Não tem problema, não. Então vamos lá. Aqui o Rodrigo Palmeira pergunta: a realidade de imposições sucessivas que nos é dada pela natureza da nossa própria existência, somada à limitação inerente do ser humano em aprender, assim como a necessidade de se colocar forçosamente em uma posição hierárquica, nem sempre confortável, não seria um quadro tão assustador que poderia levar a uma das raízes da revolta contra a realidade e, por fim, ao movimento revolucionário e toda a desgraça do caminho contra a realidade? sem a menor sombra de dúvida. Então, a fuga para dentro da subjetividade, quer dizer, uma defesa natural contra, vamos dizer, o tamanho da realidade que nos cerca, é um elemento constante da história humana. Só que esta subjetividade pode ser coletiva, você pode se fechar, quer dizer, dentro, por exemplo, da ideia ilusória de uma continuidade histórica, que vai terminar não sei onde, numa situação hipotética, de tal modo que as pessoas que vão entrando nisso, elas sintam uma continuidade histórica, como se elas fossem, vamos dizer, elementos de uma ação histórica contínua. É claro que isso é ilusório, porque todas elas morrem e saem do cenário e nada sobra para elas do que elas fizeram. Elas não têm nenhum feedback. Quer dizer, a ausência de feedback facilita esse tipo de pensamento metonímico, onde você, pelo fato de você participar de um movimento, você acha que está dentro de uma linha histórica que vai continuar e terminar em um determinado lugar, quando você não tem a menor ideia de onde ela vai terminar. Não é isso? Então, o fato é que a limitação da natureza, da possibilidade de ação humana é tanta que se você pegar os maiores, os homens mais poderosos do mundo, eles nunca conseguiram fazer o que queriam. Nunca nenhum. Nunca nenhum. Houve na antiguidade um homem mais poderoso que Júlio César? Ou na modernidade algum mais poderoso que Napoleão? Não. Veja os planos deles, veja quais eram os objetivos, veja quanto eles conseguiram, como ficaram atrás do que queriam. Mesmo se juntando todos os talentos do mundo, dificilmente se encontrará um homem com mais talentos do que Júlio César. Por uma coincidência, eu estou lendo agora o livro do Thomas Hodgkin, que é a história das invasões bárbaras, e ao mesmo tempo a biografia do César por historiador alemão Christian Mayer. Então eu estou vendo o começo ali do Império Romano, que ele destruiu a República e o Império, e o fim. Né? E você vê que muito antes do fim, o negócio já estava condenado de alguma maneira. Né? Então, se você vê Napoleão Bonaparte, até onde ele esperava chegar, e como foi breve o reinado dele, é uma coisa impressionante. Se você perguntar da obra de Stalin, o que, que sobrou? Sobrou pedacinhos soltos que estão infernizando a humanidade. Claro, isso, um stalinismo desconjuntado, fragmentado, ainda está aí. Tá certo? Mas não obedece mais, não tem mais uma inteligência no centro planejando tudo. E Stalin foi um dos camaradas que mais conseguiram fazer o que queriam. Mesmo esse não durou. Então, como é que você pode... Esse apego das pessoas, vamos dizer, a ideia de uma ação histórica coletiva que faz ela sentir uma espécie de transcendência temporal. Né? Quer dizer, eu faço parte da história do socialismo, a grande epopeia do socialismo, ou seja, da democracia, sei lá, de qualquer porcaria. Né? É claro que é uma coisa ilusória. É um falso senso de participação. O fato é que a nossa ação termina com a morte. E o que você deixar consequências que foram após a morte, elas vão se diluir necessariamente. Alguém pode mais tarde pegar um pedacinho e aproveitar, mas isso é o máximo que nós conseguimos fazer. Então, essa ideia de você perceber claramente o limite da sua ação, até onde você pode ir, e além do qual não adianta, eu acho que esse é um dos segredos da ação eficaz. Não é isso? Mas a tentação de você e muito acima do que você pode, né? Ou como diz o francês, peidar acima do próprio cu, é outra coisa permanente no ser humano. Por que acontece isso? Porque a inteligência humana ela tem capacidade de manipular com coisas que estão muito acima da situação dada. O ser humano pode ter o conceito de infinitude, o conceito de absoluto, as regras, princípios lógicos eternos, ele pode pensar tudo isso, que vai muito além, quer dizer, das suas necessidades básicas. Então, por ter essa capacidade a mais, mas que é apenas de ordem cognitiva, ele pode projetar isso no campo da ação e achar que pode fazer acontecer. E, na verdade, não pode. Então, alguma coisa nós sempre podemos fazer. Né? Quer dizer, isso, para mim, foi sempre uma preocupação constante. Eu quero saber o que dá para fazer realmente. Quer dizer, essa noção da impossibilidade, eu por ter ficado doente logo no começo da vida, onde praticamente tudo me era impossível. Então, a noção de impossibilidade ficou muito clara para mim. Você tem limites, você não vai transpor de jeito nenhum. Não é isso? É... E o senhor transpôs. É? E, no entanto, o senhor transpôs. Não, eu fiz exatamente... Bom, deu até um pouco mais de resultado do que eu pensava, mas é só um pouco. E eu não sei quanto isso é durável também. Né? Quer dizer, a minha ideia era o seguinte, bom, vamos tentar restaurar a possibilidade, não uma cultura superior, mas a possibilidade de uma cultura superior. Para isso nós precisamos de um certo círculo de pessoas, que eu calculava em 200, 300. Veio muito mais, na verdade. Né? É, mas nós estamos só no começo, eu não sei onde isso vai terminar. Mas alguma coisa foi feita e teve efeitos políticos que eu não esperava tão cedo. Eu sempre disse que vai levar 20 ou 30 anos. Parte desses efeitos políticos foram ejaculações precoces. Quer dizer, aparece esse movimento de massas, etc., mas você não tem liderança. Então, não adianta. Liderança são Kim, Catacoquinho e outros. Não, não vai dar. Você está precisando de um Lênin e aparece o Kim. Não dá, porra. Napoleão Bonaparte... Né? Aí falando como Karl Marx, né? Semeei dragões e colhi pulgas. Então, quer dizer, mas eu acho que dentro de certos limites, num senso das proporções, eu consegui fazer o que eu queria. Quer dizer, os alunos desse curso, eles já estão despertados, a inteligência deles já ligou, agora ninguém vai parar mais. Tá entendendo? Agora, onde isso vai terminar? Eu não tenho o menor controle. Mas também nunca pensei em controlar, pensei em insuflar um negócio, como dizer, tocar fogo, não sei até onde vai. Isso já está tocado e já começou a funcionar e teve até efeitos políticos que talvez proliferem, não sei. Né? Mas graças a isso eu consegui, graças à minha autolimitação. O que eu sei fazer é isto que eu vou fazer. E as pessoas, não, você precisa ser senador, ser presidente da república, ser ministro, você está doido. Eu não sei fazer essas coisas, eu não sei mesmo. Por exemplo, se a pessoa quer me dar um cargo de comando, eu digo, você pode ter um cargo de comando, você tem que dar uma ordem, você tem que ficar em cima dos caras, todo dia. Isso eu não sei fazer. Eu posso te dar a ideia mais certa do mundo. No dia seguinte, eu já estou pensando em outra coisa, investigando um negócio, eu esqueci o que eu mandei você fazer. Se você continuar, muito que bem. Se você não fizer, eu não vou ficar nem sabendo. Então, eu não tenho esse... Eu posso ter um talento de arquiteto, quer dizer, eu olho o edifício, etc. Mas de mestre de obra, de ficar o tempo todo em cima do cara, eu falo, não sei fazer isso. Se eu for fazer isso, daí eu fico preso nesse negócio e perco a mobilidade da minha inteligência, que eu estou toda hora tendo atenção despertada para isso, para aquilo outro, e eu não quero parar. Então eu não posso ter cargo de comando de coisíssima nenhuma. Não é isso? Então, as pessoas acham que isso aí é fácil, mas o cara precisa ter uma continuidade... Né? Brutal. Você estuda a história de Napoleão Bonaparte, ele ficava ali examinando cada fuzil, cada canhão, cada detalhezinho, todo dia, todo dia, todo dia. Isso é coisa de louco. Isso o cara precisa ter o talento para isto. Eu não tenho, realmente não tenho isso. Eu tenho o talento que eu tenho para fazer o que eu estou fazendo. Né? E não vou subir acima das chinelas. Né? E olha, até já fiz demais. Nando Castro pergunta, essa questão da previsão que o senhor mencionou também é válida nas previsões políticas? Por exemplo, as próprias previsões acertadas do senhor também se encaixam essa capacidade de prever o horizonte? Sem dúvida. Né? Quer dizer, você, para você fazer uma previsão acertada, você precisa ter uma ideia do horizonte de consciência dos personagens envolvidos. Até onde eles enxergam e para além de que ponto eles não estão sabendo. Portanto, a partir de que ponto as suas ações não são mais controláveis e já não podem desempenhar os efeitos que o sujeito desejaria. Não é isso? Então, por exemplo, esse pessoal todos os teóricos, intelectuais do PT, etc., todos eles foram criados na base da luta de classe. Então eles vão interpretar tudo na base da luta de classe. Só que é o seguinte, onde estão eles na sociedade? Eles não sabem. Então, mesmo que o seu diagnóstico de luta de classe esteja certo, o seu papel na luta está errado. Já vê, eles ainda acham que são representantes do povinho em luta contra a classe dominante. Mas quem apoia o PT? São os banqueiros, são as 15 famílias mais ricas, é a grande mídia. Raios, eles é que são a classe dominante. Né? Mas tá algo, tem algum escotoma ali que impede eles perceberem isso. Eles se identificaram de tal modo como os líderes do proletariado, que agora não tem mais jeito de perceber quem eles são. Ou a falsidade. Eu acho que não é tanta falsidade, eles não estão fingindo, eles acham isso mesmo. Porque você vê, numa discussão interna do partido, os caras dizem a verdade, eles dizem aqueles que estão achando, eles não estão lá para enganar seus companheiros, eles estão tentando um diagnóstico mesmo. E todos os diagnósticos são desse tipo. Quando eles acham que o movimento é golpista, eu digo, você já viu 90% da população dar um golpe de Estado? Não existe uma coisa dessa, né? Peraí, tem que fechar aí. O cachorro está querendo comer as pessoas aí. Então, eu acho que nessas análises internas eles são sinceros. Eles não estão enxergando mesmo. Piraram da cabeça, estão fora do mundo. Né? Então fica uma situação patética, evidentemente. Né? É que até o Oxane falou, pô, se eles tivessem consultado você, você teria ensinado como consertar o partido. Agora não dá mais. Né? Por quê? Porque eu estou buscando esse diagnóstico mesmo. Eu estou falando isso, fazendo isso a sério. E eu acho que para isso, para você fazer o diagnóstico acertado, é absolutamente necessário que você seja um Zé Mané. Quer dizer, você não tem cargo, você não tem posição, você não tem partido, você não tem grupo, você tem nada. Então, eu vejo as coisas do jeito que eu estou querendo ver, pô. Quer dizer, eu faço as perguntas e busco a resposta. Para ter a liberdade para fazer isso, você precisa não ter responsabilidades de outro nível. Não é isso? De nível político, religioso, moral, tá entendendo? Não tem esses compromissos. Estou aqui para ver o que descobrir o que está acontecendo mesmo. Né? E as pessoas, elas não estão, você está entendendo? Elas estão lá lutando por um resultado que já foi escolhido de antemão. Né? Vamos ver. Alguém pergunta aqui, Gabriel Campos, a relação dos fenômenos astrológicos, a posição das pirâmides ou de outras construções antigas, depende de qual sistema astrológico você está falando. Alguns têm, alguns levam essas coisas em conta, outros não. Então, assim, é o que eu falei na aula passada, não existe uma astrologia, existe um monte de astrologias diferentes. São sistemas diferentes, às vezes incomunicáveis, tá certo? Astrologia, o material astrológico, bibliográfico astrológico é um caos, gente. É um caos. Você não consegue se orientar no meio daquilo. Tem nego que entra lá com referência teosófica, antroposófica, espírita, maçônica, gnóstica, o diabo, tá entendendo? Então, como é que eu vou separar aqui o que é astrologia mesmo do que é o gnosticismo do cara? Às vezes não dá para fazer isso. Isso, os melhores livros de astrologia são assim. O nego está falando um negócio que parece que ele deduziu direitinho, ele leu lá o Morin de Villefranche. De repente entra um treco de reencarnação, de não sei o quê, que Morin de Villefranche nem sabia o que era. Então, eu acho que a questão do fenômeno astral em si é um desafio cognitivo enorme, como eu demonstrei para vocês. A questão da astrologia é muito pior. É muito pior. Né? Então, eu acho que quando as pessoas desistem de tratar de um assunto ou começam a criar opinião a respeito sem mais nem menos, sem motivo. Na verdade, existe um motivo. É que o problema é grande demais para elas, então elas não querem estudar, é melhor dizer emitir uma opinião besta qualquer, é melhor. É por isso que você pega uma história da astrologia, você vai ver como o negócio é complicado. Vamos lá. Isso aqui, Ailton pergunta. A noção do certo e do errado também entra nesse exemplo de determinações que não são impostas. Bom, é fácil você observar o seguinte. A atitude de aprovação ou de desaprovação sempre existe em qualquer cultura. Né? Portanto, vamos dizer, eu pergunto, é possível existir uma comunidade humana sem que nenhuma conduta seja aprovada ou desaprovada? Eu falo, não, então, isso aí também nos é imposto. Quer dizer, nós estamos colocados numa situação onde alguma opinião sobre o que os outros estão fazendo nós vamos ter, tá certo? Agora, o conteúdo e os motivos desses juízos variam de cultura para cultura, mas alguns sempre tem que ter. Então, vamos dizer, o certo e o errado considerado abstratamente e independente do conteúdo do certo e do errado, sem dúvida estão aí. A noção de algum certo e errado, sem dúvida, é universal e não é uma coisa da qual o ser humano possa escapar. Eu creio que numa civilização urbana já altamente desenvolvida, que tem, vamos dizer, um coeficiente enorme de vagabundos sustentados pelos outros que não precisam fazer nada. Tipo na Holanda, 10% da população trabalha e produz o suficiente para sustentar os outros 90%. Então é possível aparecer lá um cara que diga, ah, nem ligo para o certo e errado, nem quero saber disso aí. Mas isso é uma situação moderna, criada pela abundância. Né? Portanto, é uma situação artificial. Assim como, por exemplo, coisa como o direito das mulheres é criada pela abundância. Né? Porque enquanto você está numa situação primitiva, onde você precisa contar com o mais forte para te defender, então é claro que o mais forte que te defende é ele mesmo que vai mandar em você. E não tem barriga me dói. Sempre vai ser assim. Né? Então, por exemplo, a mãe é mais forte do que o filho. Então, quem protege o filho é a mãe, então ela manda. Agora tem o pai que é mais forte, então protege a mãe e o filho, então é ele que manda. Isso é inevitável. Agora, a abundância, vamos dizer, e uma sociedade extremamente organizada, como nós temos hoje, cria situações que eram impossíveis antes, situações para as quais o ser humano não está preparado. Não é isso? Então aí vão começar a surgir, vamos dizer, ideias que antes eram impossíveis, eram inviáveis. Não é isso? Então, como você separar, por exemplo, o sexo da procriação? Só numa sociedade de muita abundância e muita riqueza. Né? Isso que surge. Vamos dizer, o sexo recreativo, eu falo, isso nunca existiu, meu filho. Existiu só para gente muito rica. Não é isso? Então, se você for usar, na Idade Média, quantos neguinhos tinham sexo recreativo? 2 ou 3. Então, essas coisas, vamos dizer, numa situação de abundância criada pelo capitalismo, vamos dizer, aparecem possibilidades que não existiam antes e que a gente não sabe direito como lidar. O negócio de gaysismo, por exemplo, você vê, tem tribos americanas onde tinha o fenômeno do sujeito sexualmente invertido, né, que virava, então, mulherzinha do outro. Em algumas não havia desaprovação a isto, tá certo? Mas consideravam que o negro era biruta. Né? E eles não reprovavam a conduta dele, mas reprovavam a conduta do macho que casava com ele. Por um motivo muito simples, veja como a vida é dura. O homem, mesmo sendo, por mais homossexual que ele seja, ele é mais forte que a mulher. Então o cara que casava com ele, é como se ele tivesse casado com duas mulheres, tem uma força extra trabalhando para ele. Então era considerado um explorador da... Né? Explorador do gayzinho. Então, alguma aprovação, desaprovação, sempre há, isso muda de sociedade para sociedade e muda de acordo com as possibilidades reais disponíveis. Como as possibilidades hoje são imensas e as pessoas podem passar a vida numa espécie de adolescência perpétua, o que é adolescência? É a idade onde nada tem consequências, onde você pode experimentar tudo. E a pessoa, pois, fico experimentando, né? Quer virar cavalo, quer, sei lá, virar hipopótamo. Né? Então, quer dizer, a abundância também é a abundância de possibilidades. Mas não quer dizer que essas possibilidades vão se realizar. Muitas delas são apenas imaginárias. E o indivíduo que as vivencia, ele pode até querer que os outros aceitem aquilo como real. Mas também isso tem limites. Por exemplo, o negro se veste de mulher, quer que a gente o chame de senhora. Eu digo, bom, até certo ponto dá para a gente fazer isso. Mas para todo mundo fazer isso, obrigatoriamente, não vai dar. Tem um limite também. Onde chega, vamos dizer, é uma conduta teatral, querendo ser teatral imitativa, querendo ser tomada literalmente como se fosse uma coisa real. Você pode fazer isso até um certo ponto. Por educação, para não ferir a pessoa, mas se ele abusar muito. As crianças percebem. Claro, as crianças percebem. O Pedro e a Leila, quando viram Michael Jackson, pai, ele é homem ou mulher? Não sei. Então tudo passou a ter 3 sexos. Sexo era homem, mulher e Michael Jackson. Também um dia o Pedro viu na praia uma mulher de topless. E ele, mãe, olha os mamás dela. Né? Ué, você não pode mostrar o seio e querer que ele permaneça invisível. Mostra o seio, mostra a bunda, mostra a perna, mas não quer que ninguém olhe. Fala, não vai dar. Né? Pelo menos uma criança vai olhar, né? Olavo, a abundância de distorção psicopatológica também, né? Olha, eu não sei, eu nunca vi um cálculo desse. Mas hoje tem mais louco do que antigamente. Ou ao menos mais. Dá para saber, porque essas condutas elas não são loucas. Hã? Essas condutas elas não são loucas em si. O sujeito não precisa ser louco para fazer uma coisa dessa. Não é isso? Então. Basta ser um pouquinho salafrário. Não, também não precisa. Também não precisa. Quer dizer. Basta ele ter algum motivo, por pequeno que seja, para ele fazer isso. Na sua satisfação da sua fantasia sexual, por exemplo. Não é uma coisa louca em si mesma. Não é isso? Quer dizer, em outras situações, seria imediatamente tida como louca. Mas, a partir do momento em que essa possibilidade começa a ser materialmente realizável, até certo ponto, não é isso? Ué, os outros vão ter que se adaptar a isso, engolir a situação. Então, esse caso, por exemplo, vamos dizer, da mudança de sexo, o nego operar o sexo e ele ainda não tem mais volta, bom, aí você vai ter que aceitá-lo como mulher de qualquer jeito, porque fazer o quê? É? Mas o cara que não quer fazer isso, mas ele quer ser aceito como mulher. Ah, eu quero ser aceito como mulher, mas quero conservar o meu peru. Bom, é uma possibilidade socialmente hoje, tá certo? Mas nunca será inteiramente confortável para os outros, sobretudo. É isso? E dizer que o cara é louco não resolve nada também. Né? Não saber se é louco. Eu sei que está criando uma situação insuportável para nós. Né? Também isso varia, porque se for um sujeito bonitinho, um cara de menina, etc., etc., todo mundo aceita. Agora, de repente, aparece o Laerte e fala: peraí. Calma lá. Minha imaginação tem limites. Parece o Schwarzenegger. Então, quer dizer, vamos dizer, essa violação da percepção humana hoje é uma coisa muito comum. Por quê? Quanto maior o número de pessoas que estão querendo produzir um mundo melhor de acordo com a cabeça delas, mais pessoas serão forçadas a fazer o que não querem, a ver o que não estão vendo e a dizer que vem aquilo que não vem. Então, provavelmente, esse problema vai aumentar muito. Todo esse código politicamente correto é isso. Forçar as pessoas a admitir que estão vendo uma coisa que elas não estão vendo de jeito nenhum. Vamos ver o que mais aqui. Valdir Filho pergunta, qual hermenêutica filosófica acerca de Sócrates eu devo aceitar? A hegeliana, que vê um avanço filosófico contínuo após Sócrates, ou a nietzscheana, que identifica o caráter negativo na filosofia socrática? Eu digo, em primeiro lugar, por que você tem que se definir a respeito da positividade ou negatividade do curso inteiro da filosofia em 2000 e tantos anos? Quer dizer, essa ideia de foi um progresso ou foi um retrocesso? Eu digo, mas quem disse que isso pode ser visto em termos de progresso ou retrocesso? Primeiro, você precisa resolver este problema. Você precisa saber se existe o avanço ou o retrocesso. Não é isso? Digo, sobre certos aspectos, há, e sobre outros, não. Não é uma questão que possa ser resolvida com uma resposta científica. Portanto, aí é uma questão de gosto. Se você gosta, você diz que é positivo. Se você não gosta, você diz que é negativo. Não vai passar daí. É, como diz o João Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Eu acho tudo isso uma arbitrariedade. Tudo isso é uma frescura moderna. Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que... Ah, peraí, tem duas perguntas que vieram aqui através da Carla. O rapaz, ele pede para você... Fale bem alto. Ele é muito novo. O rapaz muito novo, muito interessado. Ele pergunta, é uma perguntinha simples. Como perseverar nos estudos? É porque não importa o que eu faça, sempre tenho dificuldades para estudar. Parece-me uma dificuldade de constância em tudo. É simples, só estude aquilo que você deseja desesperadamente saber e ignore o resto. É? Se você quer saber, sei lá, quem vai ganhar o jogo amanhã, é melhor você estudar isto. E se você quer saber, sei lá, existe vida no planeta Marte, é melhor você estudar isso. Não estude o que você não quer saber. É muito simples. É o John Taylor Gatto, né? Esse professor americano que obteve o maior sucesso ensinando para as crianças só o que elas querem saber e esquecendo o resto. No fim, elas acabam, através daquilo que elas querem saber, elas aprendem o resto também. Tá certo? Então, não force jamais. Mas veja, todos nós temos perguntas que para nós são dramáticas e urgentes. Vá em cima destas perguntas e esquece o resto. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito só pensa em mulheres, bom, por que as mulheres não estão ligando para mim? Eu digo, uma boa questão. É, vai estudar isso, rapaz. Você vai descobrir grandes coisas a partir dessa questão. Né? Por que eu estou duro? Por que eu não tenho dinheiro? Você vai estudar isso, como é que faz para ficar rico? Se você, os seus interesses não são de ordem nominalmente intelectual, mas é interesse de outras ordens, eles têm a sua relevância intelectual também. Né? Quando você vê uma mente universal com Aristóteles, olha, Aristóteles escreveu até um livro de economia doméstica, meu filho. Quer dizer, é um cara que se interessava por tudo, mas ele realmente se interessava por tudo. Ele nunca estudou nada porque era obrigação curricular ou para tirar um diploma. Ele queria saber. Então, faça isso. Veja o que você quer realmente saber e você não terá mais dificuldade nenhuma. É questão de motivação. Vamos lá, tem outra pergunta. A outra pergunta, o rapaz, ele leu aquela apostila do senhor, a Inteligência, Verdade e Certeza. Uhum. Na apostila, ele diz que o senhor fala que a inteligência é a potência de conhecer e compreender a verdade. No entanto, muita gente define a inteligência como o ato de pensar, raciocinar, etc. A minha dúvida é, a inteligência se resume exclusivamente ao senso de compreender a verdade? Ou há definições mais complexas sobre a inteligência? Não, hoje em dia se dá o nome de inteligência a uma série de operações secundárias que ajudam você a compreender alguma coisa. Por exemplo, raciocínio lógico, raciocínio matemático, imaginação espacial, senso estético, tudo isso ajuda. Tá certo? Mas o fato é o seguinte, você quer saber o quê? Né? Tudo que você quer saber pressupõe uma verdade desconhecida que está por lá de lá e é lá que você quer chegar. Você não quer uma história da carochinha. Ninguém quer uma história da carochinha. Então, o objetivo da inteligência é o conhecimento da verdade em qualquer plano que seja. Não é isso? Por exemplo, se você quer saber como eu faço para cantar todas as mulheres, eu digo, você quer saber isso de fato ou você quer só uma história da carochinha? Você quer saber de fato, então você está buscando a verdade. Como é que eu faço para ficar rico? Eu digo, você quer uma resposta verdadeira ou falsa? Então, tudo o que nós estamos buscando é assim, é uma verdade, por enquanto vazia, é uma incógnita, mas que você espera que seja preenchida com uma verdade. Não é isso? Portanto, todas as faculdades que servem a isso, elas não são a inteligência. Mas o número de recursos cognitivos que você precisa mobilizar para você descobrir qualquer dessas coisas. Você pode precisar de memória, imaginação, raciocínio, tudo que tiver. Portanto, essas funções, elas não são a inteligência. Não é isso? Então, a inteligência pode ser medida, pode, em termos da sua rentabilidade na busca da verdade. Não é isso? Mas isso pressupõe que o cara que vai medir a inteligência ali conhece aquela verdade. Senão ele não pode medir. Então, o que ele vai medir? Vai medir apenas a operação de certas faculdades. Todas as faculdades servem para você conhecer a verdade, servem para você errar também. E inteligência significa o quê? É só a capacidade de conhecer a verdade, mobilizando os recursos que são necessários para isso. Todas as capacidades cognitivas que você tem. Memória, raciocínio, imaginação, vontade, sentimento, tudo o que for preciso. Está entendendo? Agora, chamar de inteligências essas coisas é fazer abstração, vamos dizer, da rentabilidade do conhecimento. Está entendendo? E daí você entra numa outro conceito de inteligência. Quando o Dr. Miller, quando chegava um jeito bem maluco no consultório dele, contava um delírio esquizofrênico daqueles, ele falava, rapaz, você é um gênio. Não é qualquer um que vende uma porcaria dessa. Só se você considera a inteligência assim, quer dizer, a capacidade de inventar a história da carochinha e de se enganar a si mesmo. Mas não é o que ninguém quer. Isso quer dizer, não há ser humano que não reconheça a verdade como um valor. Todos reconhecem, mesmo os mentirosos. Se o sujeito conta uma mentira para mim, ele quer que eu acredite ou não? Quer que eu acredite. Ele quer que eu acredite de verdade ou quer que eu finja que estou acreditando só para enganá-lo por minha vez? Então até o mentiroso quer a verdade. Então tem que ter alguma capacidade que seja o conhecimento da verdade, que é essa inteligência. Agora, os instrumentos que você usa, memória, raciocínio, imaginação, senso estético, tudo, serve para chegar na verdade e serve para chegar no erro do mesmo modo. Tá entendendo? Quer dizer, essas faculdades elas não têm a garantia da veracidade. Elas apenas operam no nível que lhes é próprio. Não é isso? Agora, é a inteligência que tem a capacidade de articular essas coisas em função de um objetivo, que é o conhecimento da verdade. Querendo, em primeiro lugar, querendo. Porque não adianta você pedir para Deus uma coisa que você acha que deveria querer, mas no fundo você não quer. Então você precisa querer de fato. Pedir a Deus também, muito bem. Também é um negócio meio complicado, né? Porque qual é a comunicação efetiva que você tem com Deus? Qual é o canal? É um canal ritual? É o canal da confissão? Qual que é? Então, pedir a Deus também não é fácil. Quer dizer, veja, o que você pede a Deus com a periferia do seu ser, eu acho que ele nem ouve. Ele não quer saber. Deus não quer saber da história da carochinha. Deus não quer saber do seu teatro. Tá entendendo? Então, por isso que eu digo, primeiro é preciso querer realmente. Querer de tal modo que você possa chegar diante do próprio Deus e dizer, eu quero isto. Eu morro por isso. Né? Senão, não. Agora, eu quero só um pouquinho. Se for uma frescura, um capricho. Vai chegar para Deus e pedir um capricho? Né? É a mesma coisa que você pedir para Deus te dar a mulher do vizinho. Porra. Não está lá para isso. Né? Tá certo? Então, onde nós, é o negócio do Lawrence da Arábia. Nós podemos tudo o que queremos, mas nós não conseguimos querer tudo o que queremos. Então, o querer verdadeiro, sincero, é coisa básica. E o que fazer com aqueles que não querem, mas querem querer? Eles querem ter a vontade, querem ter a motivação, mas não têm. O que você faz com eles? Não, na verdade, eu não sei como é que a gente resolve isso aí. Mas supondo que o sujeito esteja num estado de impotência volitiva, ele quer querer, mas ele não quer, e ele se queixa disso, tá certo? Eu diria o seguinte: você vai afastar tudo aquilo que você diz que quer, vai sobrar só aquilo que você não pode viver sem aquilo. Daí isso ele vai, alguma coisa ele vai querer mesmo. Sempre vai ter alguma coisa no fundo. Mas acontece que a fantasia, quer dizer, o que a gente chama de mero desejo, né? O desejo não chega a ser uma vontade ainda. É uma coisa que lhe passa pela cabeça que não tem profundidade, tá certo? Então, você vê uma mulher gostosa na rua, você tem o desejo dela. Isso não quer dizer que você vai ir atrás dela e fazer alguma coisa e casar com ela no fim, né? Então, quer dizer, a multidão de desejos encobre o que é a vontade verdadeira. Então, não se trata de reforçar a vontade dele, mas de apagar a multiplicidade dos desejos. Fazer o cara se desiludir com esses desejos. Não, isso aí você não quer mesmo, isso é besteira, isso é frescura, teatro. Para encontrar o que ele quer, alguma coisa todo mundo quer. Hoje em dia é difícil, porque os objetos de desejo que são mostrados a nós são em número indefinido. Você liga a televisão, pronto, já apareceu trocentos. Eu quero um Honda não sei o quê, eu quero um hotel, ir no Hotel das Bahamas, né? Como é? Diminui, mas diminui na medida que diminui a força volitiva também. Então não adianta. Não é isso? É aquele negócio, aos 80 anos o cara descobriu o que eu quero, só que agora não tem mais energia para ir atrás. Então você atitude, tem que... Você acha a atitude mais importante do que a paciência? Sobre, esse assunto? Eu acho que a imaginação do objeto desejado é o que mais importa. Você conseguir imaginar aquilo e ver se ele quer realmente aquilo. Né? Por exemplo, eu acho que eu sou um cara que escreve com suficiente clareza para as pessoas entenderem. Né? Isso eu quis desesperadamente. Né? Eu não quero ficar falando sozinho. E eu não quero escrever um negócio pedante, que só eu e mais... Eu quero escrever para todo mundo e quero que isso funcione. Mas eu quis muito isso aí. Né? E treinei durante muitos anos para conseguir. Consegui, ué. Mas isso eu queria mesmo. Né? Tem outras coisas que eu só disse que queria. Não é isso? Mas não estava disposto a lutar por aquilo. Né? Se você ver o número de mulheres que eu disse que eu queria, nossa, eu teria superado o Don Juan, o Meletré. Mas, na verdade, eu não queria ninguém. Estava só, né, fantasiando. Mas diante dessa oferta de desejos, ah, isso eu não sei. Isso aí cada um tem que se virar. Porque não, como é que eu vou saber o que o neguinho quer mesmo? Só ele sabe. No fundo, no fundo, a gente sabe. Claro. Aquilo que você não pode viver sem. Aquilo que se você não tiver, você vai querer morrer. Não é isso? E eu acho que no fundo as pessoas querem poucas coisas. Então é descobrir essas e fazer essas. Véio. Mas de fato o número de objetos de desejo cria... um monte de fantasias. E você se perde no meio daquilo. Pior, você tem um negócio de desejo mimético e complica mais ainda. Quer dizer, você acha que é aquilo porque... Você acha que os outros estão querendo aquilo também? É, complicou mais ainda. Né? Então, isso aí se resolve por redução, você está entendendo? Não precisa não é fortalecer a vontade. Não. É só concentrar no que você realmente quer. Né? Então, acho que por hoje vamos parar por aqui, né? Deu para entender tudo? Então, tá bom. Então, até semana que vem. Obrigado.